75, Ribeirão Preto, 4 horas e 50, o azul 4071, táxi via Alfa, correção. Autorizado o táxi até o ponto espera da piscina 0 via Índia Alfa no ponto espera Torre 1 na noite desse momento dúzia, o Kenegão no 0 no 7. Apenas confirme o transponder que foi pago na cópia, o azul 4071. Aqui, via Índia e Alfa, ponto espera, chamada 186, transponder 5105. 5105, o transponder então, o azul 4071. Kenegão no 0 no 7. Defesa, obrigado, excelente. Mando Mike, Papá Romeu, Mike, Eco Juliette. Tio Mike, Eco Juliette, táxi via Alfa, reportando-se da Juliette. Juliette, pode iniciar o curso, senhor. Web 6201, autorizado o push no 5. No 4, web 5827. 5827 atualizado. Vamos lá. Meia, Centro Recife no 2685, alterna 12545. 5216, ciente, grato, vovó, no ritmo do trabalho. Boa noite, igualmente. O senhor vai taxiar até o pátio 1, o senhor consegue enxergar a entrada do pátio 1, pátio principal? Vamos chamar 6201 para posto de solamento, portão 5. 6201, aguarde um minuto, a aeronave de pequeno porte vai ingressar via pátio 3. Após ser autorizado seu pushback, mantenha a posição no momento. Mantenha a posição, 6201. Alô, Salvador, estou acionando 6310, informação Yankee, autorização Recife. 6310, prepara a Puka, transição Alfa Romeo Uniforme. Puka, Alfa Romeo Uniforme. Aguarda, na sua escuta, pronto para cota. Eco Juliette, agiliza o táxi via pátio 1 até a taxiway Lima, Mike, Quebec, chame a torre 118 desse nome a dúzia para o cruzamento. Agiliza o táxi, libere o pátio 1. Táxi, o 5827, 121, 3 horas e 40, com 20. Eu decimal 80. 2080, 4071. 7. 317, livre táxi, chamando o ponto de perto. 187. Boa noite. Salvador Azul 4071, boa noite, decola no Aldael. Ainda é a torre, no 186. Desculpe. Autorizado, pushback 6201. Queco Juliette, reporte na Taxway Quebec. Salvador do 4071, boa noite. Salvador 4071, boa noite, contato radar. SAP mantém o nível 360, saída da EL. 360 da EL, 4071. Puxa no 6310, pronto, cópia? Pronto, sua cópia, 6310. 6310, autorizado Salvador Recife, via Polícia 58, nível autorizado ao 360. Elisa, o perfil da saída PUCA, transição Alfa Romeo Uniforme. Decolada pista 10, primeira curva à direita, correção, primeira curva à esquerda. Aciona o código 51117 e o controle 120 decimal 8. Nível autorizado para Recife 360, AP258, PUCA, Alfa Romeo Uniforme, decolada 10, curva esquerda, transponder 5117. 51117, controle 1208, chinelo 6310. Norte livrando. Web 5827, livre decolagem 10, vento calmo. Tá livre, 5827. Como é que é seu nome? Tomara aí pronto pela pista de assinamento 6310. 6201 na escuta da torre, do solo? É 201 não. É 201, tá com algum problema pra iniciar o pushback no 5? Afirmativo, é 201. Torre é o M5 5827 é a torre de Salvador. Com problema permanecer mais um segundinho aqui na cabeça. Tá com problema com o passageiro, tá decidindo aqui ainda se vai ou vai. Ok, ciente, reporte quando pronto, Web 5827. Oi, boa noite. Quem está aí aqui, autorização para Natal. Ciente, Butan 3662, prepara a PUCA, transição Zipar. Um minuto, cópia. Almoeb 5827. Autorizado o acionamento, pushback e coordenação tipo de solo no 05. Autorizado, pessoal de solo, 620. Jet 5827, decolou os 29, chama o controle 120, decimal 80. 2020. Boa noite, Objeto 5827, decolou 24. Objeto 5827, boa noite, contato radar, sabe, mantenha o nível 360, voe Leda após Leda Bridge. Boa Leda da presença, após Leda Bridge 5827. Na escuta do solo? Prossiga. 3662 362, autorizado Salvador Natal, via Pesulu 110, nível autorizado é o 370, realiza o perfil da saída Pucca, transição Zipar. Decolada pistão 10, primeira curva à sua esquerda, aciona o código 5122 e o controle 120 decimal 8. Autorizado 362 para Natal, na Pesulu 110, autorizado nível 370, Pucca Zipar, decolada 10, curva à esquerda, 5122 e 208. 1-2-2, controle 1-2-0-8, cotejamento correto, chame pronto para o pushback acionamento no portão 08. Então 3662. Obrigado. Tá levando no 70-04-071. 4071, chame centro Recife, 125-1, alterno na 33-25. 25-1-3325, obrigado, valeu. Valeu. Confirme para o controle. WebMA 748. Acena a identificação, voando de pato na chegada Mari, desce mantém o nível 050, o ajuste na 097. 050, ajustado no 097, na chegada Mari, 748, bom dia. Pode confirmar as informações do táxi, o Oxenê 6201? Afirmativo, POB 92, autonomia 0343, alternando com Confins. 9-2 a bordo, Confins, 3:43, táxi via Índia e Alfa, no ponto de operador em 118, decimal 612, o QNH 1017. 1017, táxi via Índia e Alfa, no ponto de operador 118, 612, 6201. Na linda, coluna 0, vento calmo. Na linda, coluna 0, 6201. Lula 7527, cidade de Coalhão, Praia de Brisa. Aguarde. Da presente o hibride. Boa hibride, obrigado. 27, centro Recife no 251, no alterno no 3325. Desculpa, confirma a sequência? 251 e... 13325, a secundária. 251, 3325, boa. Boa. Operador Approach Control, boa noite, this is Gol 1604, we have information Yankee. Gol 1604, Squawk Ident, clear Mari Arrival, descendo maintain flight level 060, altimeter 1017. Roger, repeat, Mari Approach, you're down to 060, altimeter setting 1017, go 1604. Cinco oito ponto quatro. Autorizado Salvador Fortaleza via peso no 119, o nível autorizado é 370, ele no perfil da saída Momo, transição Froti. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, aciona o código 5123 e o controle em 120 decimal 8. Autorizado Fortaleza 370, pelo perfil 19, decola da 10, primeira curva à esquerda, telha Momo, transição Froti. Transpole 5123, controle 1208. Protegimento correto, chame pronto. No portão 3 do pátio 1, 3858. Decolou 836, chame o controle 120, decimal 80. 1280, 620, boa noite. Coordenação com o equipe de solo 03, chama pro táxi. Relativo, chama para o táxi 358. Sobe, mantenha o nível 360, voo Leda, pés Leda, voo Bridge. 360, pro de Leda, 6201. Leia 748, desce, mantém 3000 pés, o azul chama 097. 3000 pés, 1017, leve 6748. Go 1604, descendo, mantém flight level 050, QNH 1017. Roger, repeat down to 050, go 1604. Tá 3858, tá pronto para o táxi, estamos com 4 horas de autonomia, operando de João Pessoa, estamos com 109 agora. Sonhante atingindo o 960. Oceano 6303, contato radar, correção acena identificação, desce mantém 4000 pés, o ajuste no 097. 4000, ou no 097 ajuste. 6748 da Abjet, desce mantém 2000, o ajuste no 097. Autorizado LS X Rei da pista na zero, reporta estabilizado. Até 2000, reportará estabilizado, mas vai ficar pronto. reserva para o táxi, 2:43, eu tô na minha, tá na Fortaleza, 170 a bordo. 170 a bordo, 4 horas de autonomia, Fortaleza. Autorizado o táxi via Pátio 1 no Índia e Alfa, no ponto espera a torre 1118, decimal 6, dúzio, que negar 10, 18, 17. Autorizado o Pátio 1 no Índia Alfa, ponto espera 2286, 017, horas de hoje, 3662. Confirmando o POB 1170, 3662. Afirmativo, 170. Xené 6201, no centro Recife no 25, decimal 1, no alterno no 33, decimal 25. 125, 13325, 6201. Xené 6310, portão 6, pushback, acionar. 6310, autorizado o acionamento, pushback em coordenação com a equipe som 06, chama pro táxi. Camará 6310. Xené 6303, redução para 2209. 2206, ok. Six zero four, reduce it to 20 knots. Now reducing to 20 knots. Go 1604. Está pronto. San 3858, a linda cola pista 10, vento. Vento variável com 2 nós, ok? Linda, agora dá 0038 com ele. 6748, galera. 6748 completa aproximação, torre na noite, decimal 6. 2868, 1186. No feet, QNH-1017, clear final approach, LSX Hay, runway 10, report steps. Roger, clear down to 2,000 feet, so to clear the LSX Hay, we call you back established, so 1604. Change. Meia 748, livre pouso, pista 10, vento variável 2 nós. Livre pouso, pista 10, 6748. Tram 3858, decolado 47, chame o controle 120, decimal 80. 120, 0, boa noite. Controle Salvador, boa noite, é o Tram 3858, decolou na 64. 3858, contato radar, SAB mantém o nível 370, saída Momo. Ok, na saída Momo, SAB 370, obrigado. 3858, está presente autorizado o código. Gente, está presente na provativa. Código. Complete final, passing Duna, call now Salvador Tower 118.6. Roger now Salvador Tower 118.6, Solon. SLM 3.3, desce para 2.000 pés, o ajuste 1.0.1.7, reporta estabilizado em LSX Rio da pista 1.0. Gente, 102.000, autorizado SX 1.0. Good Tower, good evening, this is Go 1604. Go 1604, continue approach, send by the navigator, report when the landing gear is that wall is down and locked, okay? Gear down locked, go 1604. Yeah. Solo, o Xanel 6310, agora está pronto para o inspecionar. Autorizado, 62, 6310, chame para o táxi. Obrigado, 6310. Meia 748, solo 50, direita, chame no 21, decimal 9. A direita 119, o 6748. Alfa, reforça essa Juliette. Alfa, antes da Juliette.